Bem, amigos e tudo mais, vamos começar a nossa 48ª edição. E nessa edição, uma edição bem especial, que começa na quarta-feira, onde que teve a corrida da Truck Series lá em Eldora. Mais um evento sensacional da Truck Series nessa pista de terra. E depois pulamos para a corrida no sábado em Indianápolis, da National White Series. E no domingo, a corrida da Sprint Cup lá em Indianápolis também. Tivemos duas grandes corridas também no final de semana lá em Indianápolis. A chuva que quis atrapalhar no domingo, mas acabou dando tudo certo. Tivemos uma ótima corrida no domingo, uma boa corrida no sábado também, e claro, aquele evento todo especial na quarta-feira, na semana passada. Então vamos já começando. Só antes um aviso: o Pedro, por enquanto, ainda não está presente. O Pedro está com problemas na internet, no computador dele. Então hoje está eu e o Elião aqui tocando o barco aqui. Mais uma edição para vocês aí, pessoal. Então vamos lá, então. Vamos já para Eldora, onde aconteceu a corrida da Truck Series. O vencedor foi o Dale Walrus Jr. Ele conseguiu a sua segunda vitória na Truck Series. A sua segunda vitória esse ano na Truck Series e a sua terceira vitória na Truck Series em todo o tempo que ele já correu até hoje. Bom, foi um grande resultado para ele. Ele e o Eric Jones estavam ali lutando desde o primeiro qualify, o race número 1 do qualify, né? E os dois ficaram duelando ali. O Eric Jones acabou vencendo a corrida, o Dale Earnhardt Jr. terminou em segundo, mas na corrida principal, o meio event, o Dale Earnhardt Jr. acabou sendo o vencedor da corrida. Fez um grande trabalho, o Dale Earnhardt Jr. liderou 97 voltas, massacrou todo mundo. Todo o tempo foi quem mandou na corrida. O Eric Jones acabou tendo problema de pneu, acabou levando toque, o pneu cortado, enfim, ele levou várias voltas lá depois e acabou ficando bem lá para trás, mas ele também chegou a liderar a corrida. O Eric Jones, claro, era um grande nome para ser um grande nome, seria, claro, um dos favoritos aí a ganhar essa corrida aí também. Quem apareceu lá na frente para disputar essa liderança aí também foi o Ron Horner Jr. Também mostrou sua cara, mostrou sua força lá no final da corrida. Fez uma ótima corrida do Ron Horner. O Ryan Blaney, que foi o quarto, fez uma boa corrida também. Ele chegou, não chegou a liderar, mas ele conseguiu fazer uma excelente corrida também. O Ryan Blaney. E esse piloto, o quarto colocado aí, que foi o Crane Shader. Crane Shader realmente mostrando o seu talento, mostrando que mesmo apesar da idade, ele sabe andar e anda muito bem nesse tipo de pista aí. Um ótimo resultado aí pro Crane Shader no meio da molecada, no meio do pessoal novo aí, né? Bom, os meus destaques por enquanto são esses. Agora eu quero chamar meu amigo Hélio Lima. Boa noite, Leão. Então, Leonardo, o Bubba Wallace foi o carro dominante da noite. O Eric Jones, que foi o pole, andou muito bem durante toda a classificação, né? Cometeu um erro, acabou rodando. Muito parecido com o erro que ele cometeu durante a volta dele no qualifying, né? Ele ainda conseguiu dar as duas voltas e marcar o primeiro tempo, né? O que lhe deu a primeira posição na primeira corrida eliminatória, né? Heat Race. Mas o seu desempenho acabou sendo ruim do Truck 51, né? Curiosamente, o Eric Jones, Léo, ele tem cinco largadas esse ano, só tem um top 10, que foi o da vitória dele no Iowa. No resto das corridas, ele sempre acabou envolvido em problemas, seja em Martinsville, seja em Gateway, onde ele tinha bastante chance de vencer. Voltando à corrida, Bubba Wallace, o piloto que a gente viu o Eric Jones sempre quando correu junto a ele, superando ele andando na frente, só que o Bubba conseguindo chegar no fim das provas, conseguiu essa segunda vitória dele na categoria, né? A primeira foi em Martinsville, e vem se solidificando como um dos grandes nomes da nova geração. Sobre a corrida também, né, a gente tem que destacar o Kyle Larson. Nos treinos não tinha um truck muito rápido, né? Como a gente já vinha falando nos outros problemas, as trucks da Turner não eram os melhores da série, né? A Chevy tomando o vareio da Toyota, né? Tanto que essa vitória do Bubba Wallace, né, foi a décima vitória da Toyota no campeonato em 10 corridas, oitava vitória do time de Kyle Busch. As outras duas vitórias foi do Matt Crafton correndo pela Toro Sport, né? E o Larson, eu diria que ele conseguiu essa segunda, ele ia terminar em segundo no braço, tanto que A pilotagem dele estava sendo tão agressiva que ele acabava sempre batendo no muro ali, né? Ele sempre tentando deslizar ali nas curvas, né? Que era tocado bem de dirt brake. Ele, faltando 2 voltas para o final, o carro dele não resistiu e estourou de vez. Teve um lance engraçado, Léo. Logo quando ele estava começando a vir para frente, se não me engano, antes da parada, do intervalo ali, né? Dele com o Tardillo, que ele acabou errando. O Tardillo acabou tocando na traseira dele, ele rodou e nesse toque, o Dillon acabou tendo o pneu furado, onde aconteceu aquele incidente no pit stop, né, onde o seu time 3 da RCR, né, que voltava à categoria pela primeira vez no ano, né, correu o Austin Dillon, campeão de 2012 da série, né, também. Ele, 2011, perdão, o Ty Dillon teve, sobrou uma punição, né, Léo? Verdade mesmo, sobrou punição para ele. Então, o time ali dormiu, né? Mas, no geral, foi uma boa, né? O Ron Hornaday Jr., né, Léo, fazendo uma corrida espetacular, ganhando pontos importantes para o campeonato, Ken Schrader, como você falou. E o curioso, né, que três veteranos, que cada um com sua trajetória totalmente diferente, o Norm Bening, né, que era uma das estrelas do fim de semana, né, o Bening, digamos que mitou no ano passado, na Heat Race, conseguindo se qualificar, ganhando a simpatia de todos os fãs da NASCAR. O Ken Schrader, que foi pole no ano passado, veterano, estava olhando os números dele, ele correu 22 anos seguidos de Sprint Cup sem perder nenhuma corrida. Correu muitos anos para a equipe do Rick Hendrick, né, naquele carro 25. Ele apareceu bem, ele está correndo, fazendo muitas provas. Nessa semana, ele tinha competido os 7 dias em 6 provas. Ele que tem uma equipe que compete na Arca, compete na KNIST, e em provas regionais de terra. Até esse truque 52, essa pintura 52 branca com traço azul, vermelho e amarelo, era comum a gente sempre ver a equipe dele competindo. E uma coisa que eu achei muito importante, Léo, é a repercussão de Eudora, né? Porque até muita gente, até brincando, até o Tony Stewart tem uma declaração falando que se ele conseguisse 25 milhões de dólares, ele até, um patrocinador, ele até tentaria comprar uma cota para ter uma corrida da Sprint Cup no futuro, mas isso foi negado hoje pela NASCAR. Até uma matéria do Bob Popper, no Sporting News, né? Ele era citado, Steve O'Donnell, vice-presidente de operação da NASCAR, ele falava que no momento não há plano algum da gente ter Eldora tanto na Nationwide Series, tanto na Sprint Cup. E vem de acordo com aquilo que a gente conversou em outro programa, né, Léo? Isso aí foi um assunto que inflamou bastante semana passada. Até a gente gravou lá, deixou. Foi. Eu deixei uma. Eu gravei uma semana sozinho aí, eu deixei. Essa, aliás, foi semana passada que eu gravei sozinho. Eu deixei pra falar com vocês, né? Esse assunto aí é um assunto que vem. Não tomando força, é um assunto que vem, cada ano vem aumentando. A NASCAR, todo mundo sabe que vem tendo uma queda de audiência na televisão. A ESPN até já rejeitou, renovou o contrato com a NASCAR. Todo mundo já sabe que a NBC Sports vai transmitir a NASCAR ano que vem. Agora é Fox Sports, a Fox no, até o meio do ano. E o final do ano vai ser a NBC Sports. A ESPN, por essa decadência na audiência, ela deixou de vai tá deixando a NASCAR. É o último ano da ESPN com a NASCAR. E assim, vem sendo um assunto polêmico aí, crescendo, crescendo. Então, e se falaram e tocou no assunto dessas mudanças aí, nessas jogadas malucas aí, para tentar atrair o público, né? E eu vi uma matéria no Fox, no site da Fox Sports, o Tony Stewart falando que é um evento maravilhoso, um evento que ele fica perplexo pelo tamanho do evento, pelo tanto de gente que vai. É que eu falo, essas pistas pequenas, esses ovais menores aí, eles conseguem atrair um público muito grande, muito maior que vocês imaginam. É um evento bem regional mesmo e consegue ir lá na raiz do automobilismo mesmo, lá naquele pessoal que tá tipo começando a carreira. Então, o Tony Stewart falou que teria vontade, mas aí a NASCAR falou que não, que esse não é o momento para ela, que agora não dá. Mas assim, seria interessante aí ter uma corrida na terra da Sprint Cup. Seria um evento diferente aí. Creio que a Sprint Cup tá precisando de alguns eventos diferentes. Tá precisando de mudar um pouco aí. Mas é um assunto bem mais complexo, que aí eu quero. Vai ser legal a gente tratar nós três juntos. Eu, você e o Pedrão quando ele tiver aí. Então, Léo, ano que vem a NASCAR, né, ela volta a ser transmitida pela NBC, né, pro canal novo deles, né, NBC Sports, canal que eles estão investindo bastante, e a NASCAR é todo mundo que acompanha a IndyCar, né, mais avançado, né, que procura link na internet já conhece a NBC Sports, que é um canal que era Versus antiga, né. Outro ponto aqui, Léo, que eu acho interessante é que ano que vem é a Fox Sports. Outro ponto aqui, perdão, é que essa corrida tem uma audiência tão boa que a Fox Sports One, que é o canal que é o Speed, né, que foi transformado no primeiro canal da Fox Sports Variados, ele venceu os canais, a ESPN, na audiência de quarta-feira à noite. Ou seja, o Ryan Newman deu uma declaração antes da prova em Indianápolis, quinta, sexta-feira, né, na entrevista, né, que a gente tem antes das corridas, de que ele acharia interessante, né? Só que essas provas, principalmente no Chase, porque para você não ter a concorrência do futebol americano, né? Que é quinta-feira à noite, domingo, né? Domingo à tarde, dois Domingo jogos à tarde. ali, isso mesmo, 1 hora e 3 horas, quer dizer, 14 horas para vocês no resto do Brasil, aqui no estado é 1 hora menos, né? 14 horas e 16 horas, aí a gente tem o jogo das 17 e das 21 horas. Que é justo os horários que a NASCAR compete, né? E nessa época, por exemplo, as provas que não são noturnas, não sei, aquela prova do Texas ali, a terceira, a antepenúltima, né? Poderia ser uma prova que poderia ser mudada de data, ocorrer a mudança de data, né? Mas é um ponto interessante que o ano que vem eu acho que não pode acontecer, mas é possível a gente ter algumas mudanças, porque como a gente vai ter uma grade de TV nova, e até essa nova regra do Chase é em vista desse novo acordo de TV, né? Porque você vai ter empresas novas na jogada, né? Se não me engano, até, Léo, você acompanha mais tempo a categoria aqui, pode me corrigir, mas se não me engano, o Chase ele foi adotado logo quando a NASCAR ela voltou para a ESPN, né? Ou ela tinha voltado para a ESPN, ou ela tinha voltado para alguma TV nova. Eles formularam essa mudança para atrair audiência. O problema é o seguinte, Léo, é que a NASCAR, ela tá tentando pegar não só o que ele foi as raízes da categoria, né? Pegar assim o fã de outros esportes, né? Competir com outros esportes. Até essa adoção do Chase é para isso, né? E dias atrás eu estava vendo um review da temporada 94, né? E das 10 primeiras provas do ano, se não me engano, só em Sonoma, que era a 10ª prova do ano, que eles não corriam ali em lugares que não era da costa leste ali ou do meio dos Estados Unidos. Tipo, eles começavam em Daytona, né, Léo? Corriam em Rockingham, depois Martinsville. Tipo, era tudo bem regional, bem centralizado. Hoje em dia você corre em Daytona, vai para Arizona, aí do Arizona você já vai para Las Vegas, depois Califórnia. A logística é muito grande, né? Mas isso é um ponto para a Sprint Cup, né? A gente não fugir da Truck Series, né? Mas é isso. É, basicamente isso, o Elião. Hoje tá bem mais bagunçado e cogita-se a NASCAR diminuir as corridas da Sprint Cup. Querem passar de 36 para 30, como era no começo dos anos 90 aí, que era cerca de 30, 29, dependendo do ano aí, que era a média de corrida da NASCAR aí. Mas isso daí é um assunto mais para frente, vamos ver o que vai acontecer. Bom, Elião, tem mais algum ponto aí, alguma coisa para falar da Truck Series lá em Eldora? Então, Léo, foi basicamente isso, né? O show foi muito bom. Quem assistiu gostou do show que viu, né? Porque, na minha opinião, na minha visão, eu acho que a NASCAR deveria trabalhar para voltar correndo essas pistas de terra mais vezes, porque é a raiz do esporte, né? E é diferente, né? É outro tipo de pilotagem que o piloto tem que ter, né? Digamos que uma espécie de wildcard, né? Assim como são os Super Speedways, até os Road Courses, né? Eu acho que você competir na pista de terra, além de você nivelar o equipamento, né? Você vê o braço do piloto, né? Quem viu a atuação do Kyle Larson naquele dia lá nunca mais vai esquecer, né? Porque você vê o cara andando acima do que o equipamento pode dar. Eu falo isso porque você viu o treino, você viu ele mal conseguindo colocar o truck entre os 10 primeiros. Uma coisa interessante lá no final daquela prova, o Larson bateu no muro, faltando 2 voltas para o final, era ver a diferença que ele e o Bubba Wallace tinham para o terceiro colocado. Era uma coisa espantosa, acho que 8, 9 segundos na pista que a volta, acho que era 21 segundos. Era uma coisa fantástica, né? Você ver esse tipo de atuação. 8 segundos para uma pista de meia milha é muita coisa, viu, pessoal? É muita coisa mesmo. Bom, foi um evento maravilhoso em Eldora. Quem não assistiu, procura aí para assistir aí. Tem o Lucas Scherer lá que sempre disponibiliza as corridas aí. Até agora o YouTube não processou ele, a NASCAR não processou ele, então ele está continuando aí. Então aproveitem aí, pessoal, assistam a corrida, que a corrida foi realmente muito boa. Ele é um ótimo campeonato já? Sim. Bom, vamos ao campeonato então. Isso mesmo, Léo. O campeonato ficou assim, pessoal. O Ryan Blaney é o líder. Eu só preciso abrir o outro entrelist, outro da Verpoints aqui. Esse aqui é melhor para ver. Isso mesmo, ó. O Ryan Blaney agora é o novo líder, ele assume a liderança. O Matt Crafton perde a liderança, que é para segundo, está 4 pontos atrás dos 369 pontos do Ryan Blaney, que é o novo líder. O Johnny Sauter não saiu do lugar. Continua em terceiro, chegou em terceiro, sai de Eldora em terceiro, 359 pontos, 10 atrás do Matt Crafton. O Ron Horner ganhou uma posição, vai 19 pontos atrás do Ryan Blaney. O German Quiroga perde uma posição, cai para menos 26 pontos em quinto lugar. Menos 28 vem o Dale Earnhardt Jr. com a sua vitória. Ele ganha 2 posições e vai menos 28 pontos atrás do Ryan Blaney. O Ben Kennedy vem em menos 37 pontos, perdeu uma posição. Timothy Purses perdeu uma posição também, vem a 42 pontos atrás do Ryan Blaney. O Jones, Joe Coulter, que ressurgindo aí, andando, fazendo um bom ano aí, Joe Coulter, vem menos 57 pontos e fechando o top 10, John Stallings vem com 65 pontos. E se eu não me engano, o John Stallings, ele tem. É isso mesmo, ele tem que estar com 2 top 5 e 3 top 10 aí, o John Stallings. Bom, o Jeff Burton, para mim, é a decepção do ano, vem menos 73 pontos. O Brian Sinos vem em menos 128, Mason Mingus vem menos 130, Tyler Wong menos 146 e o Tyler Reddick menos 150 pontos. O Tyler Reddick, ele tem 3 largadas a menos que todo mundo, viu, pessoal? Ele já ganhou 3 posições aí. Ele saltou de 18º para 15º e tá indo muito bem o Tyler Reddick aí, ó. Fazendo um bom campeonato. Pedrão, alguma observação sobre o campeonato? Então, Leonardo, o Jeff Burton que você citou, é bom a gente lembrar que ele era piloto da Turner Scott até o início do ano, né, era companheiro do Miguel Paludo, correu naquela Truck 4, ele perdeu o patrocinador. Eu acho que só dele estar competindo em tempo integral, ele já tem que estar agradecendo. Tem que lembrar uma coisa, esse terceiro time da Turner nunca andou nada com ninguém. Nessa configuração, eu acredito que se ele terminar entre os 10 primeiros do campo, ou entre os 8, 7 primeiros, já vai ser um bom resultado. Ele chegou a liderar, não lembro se chegou a liderar a prova, mas ele estava andando na frente. Acho que uma das poucas provas que eu vi ele andando na frente do Johnny Sauter e do Matt Crafton nessa temporada. Os três que terminaram em 7, 8º e 9º. Fora isso, é bom pelo Ryan Blaney tomando a liderança, né, Léo? Ele e o Bubba Wallace eram pilotos que tinham potencial para disputar o título, vencer e subir para Nationwide com força, né? O Ryan teve um início meio ruim, só que aí se recuperou. Eu não tenho o número aqui, né? Mas eu acho que ele deve vir de uns 5, 6 top 10. Ele teve um problema em Charlotte, só que depois disso ele está bem constante. Uma outra coisa sobre o Ryan Blaney é que o carro 29, que é dele, acabou passando o carro 51 no campeonato de proprietários. o carro 51 e venceu cinco com o Kyle Busch, uma com o Erik Jones. Só que, como eu expliquei, o Kyle correu cinco corridas, né? O Jones cinco. Só que o Erik só conseguiu uma vitória, que foi o seu top 10. Nas outras provas, ele sempre teve problemas terminando depois do 20º lugar. O que acabou mandando, o que acabou deixando o carro 51 com poucos pontos na média, né? É interessante, né? Eu acho, Léo, que ainda a gente vai ter agora em agosto quatro corridas, né? Uma atrás da outra, né? Que eu acho que já vai mais separar o joio do trigo. Eu acho que essa diferença de quatro pilotos em 19 pontos vai aumentar. O outro ponto que eu queria colocar aqui é o Bubba Wallace, Léo. Lembro que você falou algumas semanas que 36 pontos era uma diferença muito grande para ele chegar e tentar ser campeão. Você não acha que com esse desempenho da Kyle Busch Motorsport, que ganhou 80% das provas, e ele em evolução, acho que essa vitória vai dar bastante confiança para ele. Agora ele está 28 pontos atrás, né, do 341, né, contra 369 do Brayley. É tirável essa diferença, né? Mas o Bubba tem que ser consistente, né? Vamos por partes então. Falando do Ryan Blaney, Pedro, ou Elião, ó, ele sabe qual a pior posição do Ryan Blaney, tirando as duas batidas dele? Sétimo lugar. Isso mesmo. Ele foi sétimo colocado em Gateway. Na sétima etapa, ele terminou em sétimo. Esse foi o pior resultado em Gateway. Ele bateu no Kansas e em Charlotte, o Ryan Blaney. Fora isso, fora essas duas batidas que ele terminou 22º, mesmo batendo, ele foi 22º, viu, pessoal? Fora essa batida, o pior resultado dele foi um sétimo em Gateway e sexto em Daytona. No resto, tudo foi top 5. Ele tem 2º lugar e 3º lugar, um quarto lugar, um quinto, um sexto e um sétimo. E duas batidas. Tá aí o resultado do Ryan Blaney aí. Nesse ano aí, claro que essa liderança do campeonato aí para ele, sem sombra de dúvidas, é mais do que merecida do Ryan Blaney. Falando do Dale Earnhardt Jr., ele estava menos 38 pontos, agora ele está menos 28 pontos, quer dizer, já desceu 10 já tirou 10 pontos já o Dale Earnhardt Jr. E o Dale Earnhardt Jr. parece que vem no momento em ascensão, então, ou seja, tá soprando um vento favorável pro lado dele, as coisas boas estão vindo pro lado dele aí, pro lado do Dale Earnhardt Jr. Então ele tem tudo para tirar esses 28 pontos aí, que agora já não é mais tão difícil. É só o pessoal de cima contar com alguns azar aí que ele com certeza encosta. Desculpa. Com certeza ele pode encostar no pessoal da frente aí e, claro, lutar pelo título. Só que ele não pode cometer erro e, de preferência, ele não pode se envolver em incidente e deixar o pessoal abrir muito ponto aí, que depois fica uma situação mais difícil de recuperar. Elião, mais Então, alguma coisa, Elião? não, só terminando, né, cara? Porque você fala em questão de consistência. Enquanto o Ryan Blaney tem 8 top 10, o Bubba tem só 5. Deixa eu conferir aqui, é isso mesmo. Tem só 5. Isso é uma coisa que a gente vai conversar muito sobre o próprio Paul Menard, né? Como um resultado ruim prejudica a classificação na Truck Series, onde você, mesmo não tendo todas as trocas em todas as provas, é algo bem complicado. É isso mesmo, Léo. Vamos para o intervalo e a Nationwide Series após, né? Isso, vamos para a National. Bom, pessoal, para a Truck Series lá em Eldora, é só isso mesmo. E vamos retornar daqui a pouco com o bloco da Nationwide Series.